Este é o Segurança Legal, episódio 60, gravado em 8 de outubro de 2014, Internet das Coisas. Neste episódio, falamos sobre a Internet das Coisas, seus benefícios e riscos, e como podemos tratá-la em um cenário de proteção da privacidade e de segurança da informação. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo Vinícius Serafim, mais uma vez. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Tudo bom, Guilherme? Como vai você? Tudo ótimo, tudo bem. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. Além disso, para aqueles que gostam de assinar os feeds ou tem um leitor preferido de feeds, você pode encontrar o nosso feed lá também no nosso site. Vinícius, estamos também aguardando os nossos ouvintes para mais perguntas para o nosso episódio especial de perguntas e respostas, não é mesmo? Exatamente. A gente já fez o convite no episódio passado, no 59, e estamos reforçando mais uma vez nesse episódio, pedindo que os nossos ouvintes nos enviem perguntas, que nós estamos planejando aí fazer um episódio apenas sobre perguntas e respostas dos ouvintes. Então, se tiver qualquer dúvida sobre qualquer assunto envolvendo segurança da informação ou direito da tecnologia, nos envie que a gente vai compor este episódio, que a gente não sabe ainda qual que vai ser exatamente, qual é o número dele, porque a gente está juntando, a gente já recebeu, acho que 2 ou 3 perguntas, mas a gente precisaria um pouquinho mais para justificar um episódio inteiro, né? Certo. Bom, se você não quer ouvir as notícias e comentários de ouvintes, pode ir diretamente para 23 minutos e 58 segundos. Bom, Vinícius, aqui antes, uma notícia de minha parte, apenas para anunciar que no dia 21 de novembro eu estarei aqui em Porto Alegre no Simpósio de Direito Digital e Segurança da Informação promovido pela MasterLex. Eu agora estava tentando acessar o site do evento aqui, mas não sei se é a minha internet, o site não está funcionando. Mas de qualquer forma, as inscrições já estão abertas. Vai ser um dia inteiro com várias palestras. Eu vou falar sobre marco civil e proteção da privacidade, mas terão vários outros palestrantes falando, inclusive, sobre temas de segurança da informação especificamente. Um pessoal aqui do COASEC, de Porto Alegre, também estará lá. Enfim, fica o link ali no show notes. Quem tiver interesse pode se inscrever e aí a gente bate um papo lá no dia 21 de novembro. E o site está funcionando mesmo, é a tua internet. É a minha internet? Então. Estou acessando ele que tá direitinho. Pois é, o meu realmente não funcionou, mas enfim. Outra notícia bem importante, talvez não tenha tanto a ver assim com o direito da tecnologia, mas foi a aprovação do novo Código Civil e Comercial argentino, que era um projeto de lei que já estava sendo tratado já há algum tempo. Eu, inclusive, eu escrevi um artigo sobre alguns aspectos desse do anteprojeto, na época, né, que agora virou lei. Eu escrevi um artigo relacionando algumas das novas disposições do novo Código Civil argentino com o direito da tecnologia. Então, quem tiver interesse nessa questão, eu coloco também o link ali do artigo, porque o novo Código Civil argentino traz algumas disposições sobre direito de arrependimento, algumas coisas envolvendo privacidade, enfim, pode ser útil para quem estuda essa matéria. E ainda na linha dos eventos, né? Está sendo organizado um evento que vai ocorrer em novembro, lá em Brasília. A gente vai ter mais detalhes, mas vamos participar eu e o Guilherme. Ou seja, Segurança Legal vai em peso para o evento. 100% do Segurança Legal. 100% do Segurança Legal. E a gente vai estar lá mais detalhes sobre o evento nos próximos episódios aí, que a gente está aguardando que o pessoal termine a questão de organização, né? Para a gente poder divulgar os detalhes com os dados mais precisos possível. Certo. E tem também aquele evento que vai participar em Caxias do Sul, né, Vinícius? Ah, esse é agora dia 29. 9 de outubro? Esse é um evento que a gente já divulgou. Tá? Inclusive, lá, eu não sei se a gente botou o link lá no podcast, mas... Colocamos de novo nesse. Colocamos de novo. E tem no site da Brown Pipe lá também, bem na capa do site. Quem acessar lá, brownpipe.com.br, ou para ficar mais fácil, brpe.com.br, brpe.com.br. Você vai encontrar lá o link pro site do evento e tal. Então é um evento sobre mobilidade, o título é Segundo Tem Perspectiva, o tema é mobilidade, oportunidades e riscos. Né? Vai ser no formato de uma mesa redonda, em que nós praticamente assim, vamos discutir BioD. O objetivo dos organizadores do evento é realmente provocar um bom debate a respeito do tema. E é um evento aberto, com vagas limitadas, acho que são 150 vagas, se não estou enganado, lá em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, na UCS. E mais detalhes lá no site do evento que a gente vai botar no show notes. Legal, legal. De minha parte também, Vinícius, eu gostaria de falar sobre um livro que eu recebi ontem aqui da editora Atlas, que é Marco Civil da Internet, um livro de artigos coordenado aqui pelo Ronaldo Lemos e pelo Jorge Salomão Leite. Para ter uma ideia, é literalmente um livro de peso. Ele tem aqui 1.013 páginas falando só sobre Marco Civil. Veja que interessante, né? Nós temos aqui autores também de peso, como Ingo Sarlet, o próprio professor Lênio Streck, Cláudia Lima Marques, aqui do Rio Grande do Sul, Marcos Pugliese, o próprio Marcel Leonardi do Google também escreve ali. Enfim, recomendo esse livro aqui, já li alguns artigos dele. Algumas coisas são bem boas, outras bem, não acrescentam muito, assim, mas tem coisas bem interessantes. O artigo do professor Lênio aqui, que bate em uma questão daquela questão do Marco Civil repetir apenas certos artigos que já estão na Constituição, e na opinião dele isso seria absolutamente inútil, não teria sentido de repetir coisas que já estão na Constituição. Mas temos algumas notícias aqui também, né, Vinícius? A primeira delas é aquela do TSE. O TSE é sempre nos trazendo material para debater. Segurança legal, né? Sim. Tivemos as nossas eleições aqui agora no último domingo, no dia 5 de outubro. E afora alguns problemas envolvendo falhas na biometria que houve em algumas sessões eleitorais, né? Porque o reconhecimento biométrico já ocorreu em algumas cidades, e aí tivemos notícias de filas aí de mais de 2 horas, né? Mas nós tivemos uma declaração, talvez podemos dizer que é preocupante, Vinícius, do Dias Toffoli, o presidente do TSE. Ele coloca o seguinte, né, que a Justiça Eleitoral não voltará atrás de fazer esse trabalho de identificar o eleitor brasileiro biometricamente. E ainda explicou que eu estou lendo aqui a notícia, ainda explicou que o projeto é fazer com que o reconhecimento biométrico do cidadão seja utilizado também para outros fins, e não somente eleitorais, servindo como cadastro pessoal. Bom, isso aqui a gente já discutiu lá no episódio 36, se eu não estou enganado, quando a gente falou a respeito do escambo do TSE com Serasa, em que o TSE estava trocando o cadastro de eleitores, os nossos dados, né, de eleitores, por certificados digitais. Sim. Com a Serasa. É uma empresa privada que tem produtos como, por exemplo, o Mosaic Brasil, e que na verdade faz um grande data broker, né? E faz, entre outras coisas, faz score de crédito para as pessoas. Que está sendo, inclusive, alvo de discussão aí no Brasil. A legalidade e a forma de funcionamento desses scores de crédito. E aí, mais uma vez, a gente está vendo aqui mais uma notícia, o TSE falando em usar informações para outras coisas que não os fins eleitorais. No final das contas, Guilherme, aí é algo que a gente poderia até discutir com mais tempo em outro episódio, o que eu vejo que vai acontecer, para o bem ou para o mal, é que o governo vai ter em breve aí um grande repositório, vai usando Big Data, sabe? Com todas as nossas informações lá dentro, e vai fazer coisas semelhantes com que o pessoal do sistema de... Essas empresas que fazem sistema de score de crédito, né? Fazem. E daqui um tempo não vão saber nem direito exatamente a quantidade de informação que tem lá e da onde que vão... E ao tomarem decisões com relação a cidadãos, com relação ao que a gente está fazendo ou vai fazer e tal, não vão saber nem mais direito de onde que vieram essas decisões, porque vai ter sido feito tudo por um algoritmo em cima das informações de todo mundo num grande banco de dados. Então, isso aqui, até a questão do Marco Civil, que a gente vê aquela facilidade de integração, um dos itens que tem lá, né? De integrar os sistemas, né? Possibilitando o fluxo de informação e tal. Eu tô vendo que a gente tá caminhando aí para um grande Big Data e, apesar de ter uma lei, acho que tem esnur da lei aí, né? Que proíbe o uso de informações coletadas para o fim da... É, na verdade é uma resolução, né? É uma resolução do TSE que proíbe o uso para outros fins que não fins eleitorais. Mas como a resolução é do TSE... Ela vai mudar, claro. Nada impediria que eles mesmos mudassem essa resolução, né? É, há uma grande crítica de... Não que o Estado não possa identificar as pessoas, mas há uma crítica que se coloca... É função do Estado, né? É função do Estado garantir e tal. Mas se coloca a crítica de métodos e sistemas muito invasivos de identificação, de ultra-identificação, de classificação das pessoas, né? Será que o Estado teria, por exemplo, o direito de manter bancos de dados com DNA de todas as pessoas? E essa discussão toda do uso que se pode fazer dos dados que o governo recolhe para outros fins que não os recolhidos foi inclusive o debatido lá no Tribunal Constitucional Alemão, numa decisão clássica de 1983, ou seja, 31 anos atrás, que é a decisão do censo, que impediu que o governo utilizasse ou fizesse outros usos de dados do censo e recolhesse mais dados em um censo que aqueles estabelecidos para o fim do censo exclusivamente. Então, foi um marco aí que se colocou no, na história da proteção de dados pessoais, né? Além do que, alguns dizem também que as pessoas teriam o direito de não querer... porque é quase como uma identificação criminal, praticamente, né? Alguns poderiam dizer também, né? E eu me preocupo também com o Estado e com o histórico que o Estado brasileiro tem de realmente de fazer mau uso desses dados. Porque o não fosse o papel da imprensa, naquele caso do Serasa, esses dados todos teriam sido fornecidos, os dados do cadastro eleitoral teriam sido fornecidos a uma empresa privada. E isso é muito preocupante. É bastante preocupante esse tipo de situação. Então, enfim. E a outra notícia, ela é um pouco conectada com essa questão do TSE, que é o caso da Receita Federal tendo acesso aos dados de viagens anteriores que as pessoas fazem, né? Falamos sobre isso rapidamente no último episódio, quando a gente conversou com o Walter Capanema. Para quem não ouviu, o Walter falou: o Estado é muito organizado quando é para cobrar impostos, né? Mas para outros fins não seria tão organizado assim. Mas o fato é que isso tende a acontecer nos próximos meses, aí, né, Vinícius? Até o Globo, né, a notícia foi vinculada no Globo, ela foi com a... No título, eles falam em Receita terá Big Brother de voo internacional. E Big Brother remete... lá ao 1984 do Orwell, né? O grande irmão está... olhando. Está olhando, né? E a ideia da Receita... de novo, vamos lá, Big Data de novo, né? É ficar juntando, ter todos os dados das nossas viagens anteriores, das viagens que a gente tem feito, para onde que vai, nosso perfil e aquela coisa toda, né? O tipo de lugar que a gente vai. E aí procurar... fazer um pré... Como é que é o pré-crime lá do Minority Report? Minority Report, que é saber... o Vinícius tem um histórico de viagens assim, assim, assado para tal e tal lugar. Agora ele viajou para tal lugar, ele está voltando dia tal no voo tal da viagem. Então, o Vinícius, né, quando entrar no aeroporto, né, quando eu estiver passando lá pelo controle alfandegário, tu é o Vinícius Serafim, sou, então vem cá. Então, vai ter um pré-screening, uma pré-filtragem das pessoas, né, e de acordo com o perfil. Então, até que ponto, assim, já isso é... Isso é válido, isso é moralmente correto, vamos dizer assim, né? será que as pessoas não deveriam ser, então, ou todas ou nenhuma, ou todas ou algumas por amostragem? Agora... eu diria legalmente até, né? Porque a moral nesse caso aqui, não sei se seria tão relevante. Eu me preocupo mais com a legalidade de uma situação assim, porque, veja, você está criando um sistema que antecipadamente irá prever, e há margem de erros para isso, inclusive, que uma pessoa pode ser um potencial sonegador de impostos, né, digamos assim, antes mesmo de um fato acontecer, é isso que está sendo feito, e ainda utilizando informações de empresas privadas para tanto, porque o que ocorre também, como o próprio Walter Capanema lembrou no último episódio, é que a lei de organizações criminosas prevê o armazenamento de dados sobre viagens em 5 anos, né? Eles precisam manter por 5 anos esses dados das empresas de viagens. Então, parece que as coisas estão sendo bem costuradas, né? Já há uma lei que recolhe os dados de viagens para organizações criminosas e, de repente, esses dados que devem ser utilizados para aquele fim vão ser utilizados, então, para outros fins? Uhum. Será que essa mesma lógica que está sendo usada aí não poderia ser utilizada para o TSE, para... É claro que sempre pode haver uma boa intenção por trás disso, mas me preocupo quando o Estado viola, ou quando o Estado extrapola os seus limites, né? Eu não duvido que isso chegue até o STF aí, porque me parece que é uma violação, sim, da privacidade das pessoas. E o assunto que nós vamos tratar hoje no episódio, que é a internet das coisas, vai intensificar ainda mais essa possibilidade de controle. Uhum. E de pré-crime. De pré-crime. É a questão de eu poder me antever ao que vai acontecer, né? E aí tomar iniciativas para evitar que venha a acontecer. Uhum. Que é uma coisa um pouquinho... Me incomoda um pouco isso, sabe? Não estou falando que a gente não deve prevenir o crime, é óbvio que sim, né? Uhum. A segurança pública, no Brasil a gente tem um sério problema com relação a isso, a gente não consegue evitar que aconteça. Uhum. A gente sempre está correndo atrás depois que já aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, há que se ter uma medida até que ponto o Estado pode passar a monitorar os cidadãos para tentar descobrir, vamos dizer assim, se alguém vai fazer alguma coisa errada no futuro próximo. A grande ideia de um Estado moderno, de um Estado democrático, é que a gente precisa colocar limites à função do Estado. Um Estado ele precisa ter limites nas suas atuações, principalmente quando ele se volta contra o próprio cidadão. Então, sim, o Estado tem todo o direito e tem o dever, inclusive, de cobrar bem os seus impostos, de perseguir eventuais sonegadores, só que para isso ele não pode violar os direitos e as garantias individuais. Para isso existe uma proteção constitucional da privacidade, da intimidade. Então, o Estado ele precisa respeitar também essas coisas. E a minha dúvida é se esses dois exemplos dessas duas notícias aqui que nós estamos dando não seriam um desses casos de violação desses direitos, né? E só para mim, eu encerro minha participação nesse assunto. Quando a gente comentou várias vezes a questão da NSA, dos monitoramentos da NSA e tal, o que eles estão fazendo foi criticado pelos outros países, o Brasil, por exemplo, porque esses outros países foram alvo do monitoramento deles. Uhum. E eu falei já, está gravado isso em um episódio aí para trás, que eu falei que é o seguinte, que a gente não acha que os Estados Unidos são o país mal do mundo. Qualquer governo adoraria e busca ter esse tipo de sistema. Então, a questão desse monitoramento, big data, né, que todo mundo adora falar em big data, vamos usar big data, joia, vamos embora, né? Uhum. Isso aí é uma... Assim, é uma tendência que eu acho que é de tudo que é governo. Na Europa aí a gente tem alguns casos diferentes como a Alemanha, embora a Alemanha também tenha esquema de monitoramento e tal, mas eles têm uma preocupação muito grande com a privacidade das pessoas, né, a ponto de implementar aquela coisa de logs, né, de não se guarda logs de acesso a priori, somente depois que acontece alguma coisa, aí se tem a necessidade de guardar logs de uma coisa muito específica, já um caso bem pontual, e não de uma forma genérica e anterior, como nós temos aqui e em outros lugares do mundo também. Mas eu vejo essa como uma tendência, dessa união desses sistemas do governo, eventualmente até mesmo envolvendo empresas privadas, e isso é o que me preocupa mais ainda, para compor um grande banco de dados a respeito das pessoas. E sim, isso é um Big Brother. Até na própria Alemanha, né, dos fundamentos dessa decisão que se colocou lá é que não haveria medidas suficientes de proteção para a sensibilidade desses bancos de dados, ou para esses grandes bancos de dados que estariam sendo formados, no caso, bancos de dados com os logs dos provedores. Então, como não há uma medida de segurança ou práticas de segurança já pré-estabelecidas, como é que tu vai guardar esses dados tão sensíveis? E aqui eu acredito que a preocupação deveria ser essa. Como isso está sendo protegido? Como isso vai ser usado? Né? Quais os limites para isso? De repente, quer dizer que de repente um órgão do governo decide usar alguns dados e está tudo bem, não é necessário lei para isso, não se debate a questão da privacidade. Né? Eu fico bem preocupado e fico preocupado também com o eventual mau uso e vazamento. Né? Não basta a gente se lembrar de um caso político recente, não tão recente assim, mas que... um ministro da Fazenda conseguiu acesso aos extratos de um acusador político dele, né? Para tentar colocar em descrédito essa pessoa. Então, a situação é bem complicada. Vamos ao contato dos ouvintes? Vamos lá. O primeiro deles, o Eliel César. O que, que o Eliel nos coloca aqui, Vinícius? O Eliel coloca o seguinte. Olá, pessoal. Primeiramente, parabéns pelo podcast. É excelente a qualidade, é inegavelmente boa. E a qualidade é inegavelmente boa. Gostaria que comentasse no podcast alguma coisa a respeito da formação profissional de um profissional de segurança da informação. Já ouvi outros dois podcasts que vocês falavam sobre pentest, mas foi falado mais do lado do direito de TI. Gostaria que falassem sobre a formação desse tipo de profissional no Brasil, pois as faculdades que abrangem este curso são raras na região norte do país. Então gostaria de saber como fazer para trabalhar na área. É necessário ter um curso superior ou apenas um curso técnico em informática já é o bastante? Atualmente faço um curso pela empresa eSecurity e tenho vários livros da área, mas isso é o suficiente para trabalhar na área ou é o curso superior, pós-graduação e ponto final? Nós vamos levar... Obrigado, Eliel. A gente leu esse teu e-mail em razão dos seus comentários a respeito do podcast. E nós vamos incluir essas tuas perguntas nesse episódio de perguntas e respostas. Que a gente não vai fazer um episódio inteiro sobre isso. A gente vai fazer nesse episódio de perguntas e respostas, a gente vai responder a essa tua indagação, que já foi feita, inclusive, por um outro ouvinte há um tempo atrás, como sugestão de assunto. E temos também o João Marcos Floriano, que sugeriu um tema, né, Vinícius? Sim, ele sugeriu que a gente falasse do Shell Shock, né? Mais um problema de segurança bem sério que já está há um bom tempo aí dentro do Linux. Mas a gente vai tratar também isso aí num próximo episódio, provavelmente no mesmo episódio de perguntas e respostas aí que vai sair. Ótimo, ótimo. Bom, vamos então atacar o nosso novo assunto, né, de hoje, que é a internet das coisas. E a gente começa, Vinícius, trazendo alguns elementos de conceituação. Né? O que, que é a internet das coisas? Ou o que são as coisas que a internet das coisas trata? Né? A gente até quando começou a estudar um pouco mais a fundo esse assunto, a gente ficou surpreso com o próprio conceito de coisas, né, que nós encontramos. A gente encontrou um grupo chamado, uma organização, né, chamada You Trust IT, que é uma organização que visa verificar ou estudar a questão da confiança na internet das coisas. A confiança entre as coisas. Isso. E aí, isso é uma organização da União Europeia. E lá eles têm uma série de documentos bastante interessantes para quem quiser estudar esse assunto e ver aí campos de pesquisa na internet das coisas. E num dos seus documentos, num dos produtos públicos deles lá, né, eles colocam eles compilaram uma série de definições. Dessas definições, né, nós não pegamos todas, obviamente. Nós pegamos um resumo delas para a gente poder trabalhar aqui nesse episódio de uma forma mais sucinta, né? Sim. Então, primeira coisa que eles colocam é que... Primeira coisa que eles colocam é que coisa... Na internet das coisas, né? É que uma coisa é um objeto real ou virtual. Então, pode ser, por exemplo, virtual, ele pode ser um serviço como um web service. Então, isso me causou estranheza, porque a gente vê a internet das coisas realmente em relação a coisas físicas, né? É, mas se tu for verificar, né, um relógio não está incluído na internet das coisas, até que ele seja um cliente da internet, ou seja, busque o horário, no mínimo, né? Procura um servidor de hora na internet para se ajustar. Ou que ele tenha algum tipo de serviço sendo fornecido, né? Eu tenho meu relógio de pulso lá que tem a hora e eu posso perguntar no rádio do meu carro ou pro meu celular, embora o celular tenha um relógio também, eu posso perguntar que horas são. Ele vai lá e pergunta que horas são pro meu relógio. Então, daí, nesse caso, a gente tem um serviço ali no relógio, ou que o relógio está utilizando, ou que ele está fornecendo. Então, quando a gente fala em coisa, né, claro, a gente pensa em primeiro num objeto físico. Mas, com certeza, esse objeto físico vai ter lá um software, ele vai ser um cliente, ou vai ser um servidor de alguma coisa, ou vai ser as duas coisas. A não ser aqueles que são baseados no RFID, né? Mesmo o RFID, que quando a gente fala... E aí vamos para a segunda definição, né, que acho que explica melhor isso. Né, aí tem a definição de internet das coisas, né? Tem a IoT. IoT. Então tem a coisa em si e tem a internet das coisas. A internet das coisas, agora eu vou ler textualmente o que eles dizem aqui, né? É um grupo de coisas que se comunicam umas com as outras... E ocasionalmente através de uma infraestrutura. Sendo essa infraestrutura, outras redes, internet, etc. Então, um RFID, né, ou uma tecnologia de RFID, é internet das coisas. Né? Tu tem. A gente pensa logo em internet, a gente pensa através da internet. Mas a definição que eles colocam aqui é uma coisa se comunicando com outra. E ocasionalmente através de uma infraestrutura. No início que começou a se falar com a internet das coisas, a gente tem aqui algo que se sabe foi um pesquisador chamado Kevin Ashton que teria criado esse termo, né? Mas inicialmente se baseava no uso de etiquetas RFID, mas agora amplia e encontra também a internet como meio de comunicação entre as coisas, né? Ou seja, não é só uma e nem é só outra, são ambas, né? É, o próprio conceito do próprio RFID, né, que é a identificação por radiofrequência, né, ele permaneceu, vamos dizer assim, com uma etiqueta eletrônica estática, né, por muito pouco tempo, logo a partir da sua criação, né, que em seguida se criou outras variações de circuitos com uma interface RFID. Isso é importante que a gente diga isso, né? O RFID é uma interface ali. O circuito que eu tenho ali dentro pode me permitir várias coisas. E hoje a gente pode guardar um volume enorme numa etiqueta de RFID. A gente pode modificar as informações numa etiqueta. Deixa eu te interromper, Vinícius. Agora me correr uma coisa. Talvez nem todo mundo que nos escute saiba o que é RFID. A gente está falando e assumindo como se todo mundo soubesse. O que é RFID? RF é por Radio Frequency, né? É a frequência de rádio. ID de Identification. Tá? E aí a ideia é que a gente, vamos dizer assim, substituísse, e substitua, continua sendo essa ideia, né? Que se substitua essas etiquetas, vamos dizer assim, antigas, né? Que é só um código de barra, que é algo puramente... estático, físico, né? Não sei como é que posso colocar isso. E a gente troca isso por um transponder. Agora piorou, né? Fui explicar que falei em transponder. Mas basicamente, esse transponder, esse equipamento, eu mando para ele um sinal e ele me dá uma resposta. Basicamente isso. Tá? Um exemplo bem, talvez todo mundo conheça, são aquelas etiquetas que vão no carro de pedágio automático. Isso, né? Você passa pelo pedágio e abre a cancela. Isso, né? Isso. Tá? É uma das aplicações do RFID. Né? Uhum. Outra aplicação é eu etiquetar os meus produtos, né? na empresa, os meus lotes, etc. E eu não preciso ir com um leitor de código de barra lá em cada caixa para fazer um controle, uhum, né, da minha cadeia de fornecimento e tudo mais, ou da minha cadeia de produção. Eu, uhum, posso simplesmente ter leitores que ficam, inclusive, à distância, né, de alguns metros até mesmo, fazendo o controle do que está saindo dos meus depósitos, o que está entrando, etc. Uhum. Né? Ah. Então, é uma etiqueta inteligente, vamos chamar assim. Certo. Tá? É uma etiqueta inteligente. Acontece que essas etiquetas... Hoje a gente consegue não só ler as informações delas, mas a gente consegue alterar informações delas, né? Sim. Então eu, sim, consigo fazer outras operações que não somente a leitura. Uhum. Mas a internet das coisas não está limitada a isso. É, o pessoal lá do YouTrust IT, ele coloca alguns possíveis domínios de aplicação para a internet das coisas. E são domínios, é quase como os domínios em que a gente pode usar a internet, é praticamente tudo que é tudo. Coisa, né? É tudo. Isso. É onde a gente pode usar na aviação, na exploração espacial, nos veículos, em telecomunicações, tecnologia médica, o que é bem interessante, por exemplo, implantes inteligentes, então um marca-passo, a gente já falou sobre isso há um tempo atrás. Já falamos. Né, um marca-passo que não tem RFID, mas tem wireless, tem uma interface wireless que permite que você verifique como é que estão os parâmetros de funcionamento dele, etc. E até mesmo acione um desfibrilador interno e coisas assim. Uhum. Isso, isso é a internet das coisas. Sim. Né? Questão da isso é muito interessante, particularmente interessante, que é a questão da vida independente, né? Aquelas... das pessoas poderem... principalmente pessoas com algum tipo de problema físico ou limitação, de mais... Limitação, né? Uma limitação, pessoas de uma certa idade. Então, elas têm que tomar remédios, elas têm que, né, têm que ter determinadas atividades e tal. Isso também é um campo de aplicação da internet das coisas, né? Mas não antecipa que nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Tá bom, não vou adiante, não vou adiante. A questão de seguro também, a questão de reciclagem, acompanhar, outra é o rastreamento de comida, um alimento, rastreamento de alimentos que são produzidos e tal. Então, as áreas de os domínios de aplicação que eles listam aqui, na verdade a gente pode substituir isso aqui por tudo, pela palavra qualquer coisa, tudo, né? Qualquer coisa. É a coisa da cadeia de fornecimento, né? Saber onde tá tal produto, saber... Esse seria a questão positiva, né? Você saber com certeza qual produto de uma linha de produção teve problema, digamos assim, né? Uh-huh. Sem precisar, por exemplo, destruir toda uma linha de produção. Ou algo produzido, né? Ou uma coisa bem interessante, né? Em tempos que se fala tanto em preservação do meio ambiente... Uhum. Você consegue, se você tiver um rastreamento, né, das coisas, você consegue saber exatamente qual é o impacto, né, que determinado produto tem, uhum, né, no meio ambiente, vamos dizer, global. Uhum. Que a gente sabe muito bem que um monte de, por exemplo, carcaça de computador velho e eletrônicos velhos, baterias, etc., vai tudo para a África. E lá o pessoal literalmente derrete em buracos lá as fiações e tal, tentando retirar o cobre, eventualmente até o ouro que tem nesses equipamentos. E aí, se existe um rastreamento... Hoje a gente não tem um rastreamento exato, assim, o que está indo para lá, quem está mandando para lá. Sim. Algumas coisas sim, mas a maioria não. Imagina que a gente tem aí uma possibilidade de rastreamento de todo o ciclo de vida de um produto, né? Desde a fabricação dele... durante a vida útil dele e depois no descarte, né, até a sua destruição. Essa seria a parte positiva, mas o ouvinte que já nos conhece sabe que as coisas são das pessoas, né? Então quando a gente fala em rastreamento de coisas, Tem a possibilidade de rastrear pessoas, sim. Mas o pessoal lá também do YouTrust IT, ele coloca alguns domínios de pesquisa da internet das coisas, né? Ou seja, o que é necessário as faculdades, as universidades começarem a pesquisar para ampliar aí uma utilização da internet das coisas? Cientificamente, o que precisa ser estudado? Isso eu achei bem interessante, eles fazerem uma listagem que isso também que acaba servindo de insumo para quem resolve pesquisar a internet das coisas e algum aspecto da internet das coisas. Sim. Então, como tecnologias que vão possibilitar a internet das coisas, eles colocam tecnologias de identificação. Sim. Né? Aí, não necessariamente de pessoas, mas das coisas em si. Como identificar as coisas. Né? A tecnologia da arquitetura do funcionamento da internet das coisas. A tecnologia de comunicação. Tecnologia de rede. A descoberta de rede, ou seja, como é que a coisa... Porque tem que ser algo... Eu não posso ter que pegar e ter que configurar a rede de cada coisa. Sim. Digamos sim, assim. Tem que ser auto... Ela tem que... Autocomunicável. Isso. Eu tenho que chegar em casa, ligar o meu celular, e meu celular ver que eu tenho uma cortina, que eu tenho um sistema de automação residencial, né? Tenho domótica em casa, e tem que achar essas coisas, né? E passar a funcionar com elas, sozinho. Né? Outra questão é algoritmos e software, obviamente, hardware também, tecnologia de processamento de sinais e dados, tecnologias de discovery, ou seja, de descoberta e pesquisa, que acaba entrando em network discovery também. Sim, das coisas em si, né? Das coisas em si. Que coisas inteligentes eu tenho aqui na minha volta? Eu posso interagir com elas. Né? Tecnologias relacionadas à energia e ao consumo de energia, armazenamento de energia e o consumo, né? Claro. Porque, obviamente, as coisas... Elas vão precisar de fonte de energia para poderem se comunicar. Tecnologias relacionadas à segurança e privacidade. Aqui entramos nós. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu achei que não iam falar sobre isso. E padronização. Tá? Que é para que a gente... Para que a gente não tenha o problema de eu comprar coisas que não se falam entre si. Elas têm que falar uma linguagem comum. Né? Para que seja tudo integrável. Tu tocou num ponto aqui que eu vou trazer ele antes do próximo aqui do nosso roteiro, que é a questão de identificação, né? Grande parte da ideia da internet das coisas está em taguear coisas, em conseguir identificar certas coisas em certos ambientes. Né? Uhum. E num determinado momento, em uma das... algumas das pessoas começaram a falar em IPv6 e disseram a cada coisa no mundo poderá, né, ter um IP, e nós vamos ter aí, consequentemente, problemas de privacidade, evidentemente, um IP único para cada coisa, né? Mas, por outro lado, nós não precisamos do IPv6 para taguear as coisas na internet das coisas. Isso já está dentro do conceito de internet das coisas, né? Uhum, perfeito. A ideia é justamente identificar as coisas. E não só identificar as coisas de uma maneira genérica, por exemplo, isto é um notebook, mas identificar no sentido de este... É, vamos dizer assim, este é um determinado notebook. Sim, notebook do Vinícius. Este é o notebook do Vinícius. Na verdade, no primeiro momento é este é um determinado notebook. Sim, sim, né? Sim. E no segundo momento é este determinado notebook pertence ao Vinícius. Uhum. Isso pode ser muito bom para várias coisas. Claro. Até um exemplo que se dá, num dos livros que eu estava lendo, era você esquece seu notebook no metrô, ou num restaurante, né? E você pode, de alguma maneira, solicitar que o seu notebook, aquele notebook, tem uma identificação, não é mais um notebook, não, né? Que ninguém sabe de quem é. Genérico. É genérico, né? É aquele notebook seja entregue em determinado lugar. Uhum. E ele está em tal lugar. Até nesse sentido, uma coisa interessante, tem até uma palestra... Eu tenho ela aqui, vou te passar o link depois para te colocar no show notes. Tá. Tem uma palestra de um cara chamado Todd Humphreys, uhum, que ele fala de como enganar um GPS. Tá? Uhum. Mas o que eu quero, o que me interessa nessa palestra dele não é a questão do como tu engana um GPS, e sim num detalhe que ele fala em GPS dots, em pontos de GPS. Ah, sim, né? Sim. E que tu vai poder comprar, ele até coloca isso na palestra, tu vai poder comprar uma cartela de GPS dots, que nem uma cartela de baterias, né? Uhum. E tu vai sair grudando esses GPS dots nas tuas coisas e tu nunca mais vai perder nada. Uhum. Vai saber onde tá teu sapato. Pra mim isso Sim. é bem útil em casa, porque você sabe onde estão as tuas coisas. Onde tu deixou as tuas chaves, ou se tu esqueceu tua carteira em algum lugar, tu consegue saber onde tu deixou a carteira e assim por diante. Mas se tu me permite... E aí a questão é a seguinte... A gente não vai precisar do GPS DOT, ou na verdade o GPS DOT já vai estar integrado, né, com o sistema da coisa. Então, além da coisa se comunicar oferecendo um serviço, né, para outras coisas que estão à sua volta. Então a coisa lá que é a nossa janela, né, que abre e fecha eletronicamente, já tem um serviço lá que a gente pode mandar abre janela, fecha janela, etc. Né? Uhum. E além dela poder se comunicar... ou seja, verificando no sensor da casa se está chovendo ou não para decidir, para a janela decidir se fecha ou não a janela, né? Se ela se fecha ou não. Além disso, eu posso ter coisas que vão dizer eu estou em tal lugar. Mas os telefones celulares, de certa forma, também. De certa forma, não, já fazem isso. Sim, né? Qualquer smartphone que se preze tem um sistema de identificação, bloqueio e até mesmo apagamento. O iPhone faz isso, né? Sim, sim. Aí, isso já é a internet das coisas. Internet das coisas não é uma coisa que. Não é algo que vai acontecer. Já está já acontecendo. Já estamos nela, né? A gente já está nela. A gente tem os celulares, a gente tem os carros conectados na internet. A gente tem implantes médicos que tem rede, que se comunicam com um computador que está fora do corpo do paciente. Né? E a gente já tem isso. Isso já está acontecendo. A gente tem a domótica. Né? Que é a automação. Câmeras IP. Câmeras IP. Fechaduras que você se conecta nela via wireless. Então, ela já está aí. Né? A questão é que a gente está caminhando para o nosso rumo, vamos dizer assim, é de padronização desses protocolos, dessas tecnologias de descoberta, como é que as coisas se encontram e se comunicam. Né? Elas estão ainda meio soltas. Né? A coisa está meio solta ainda, meio independente. Cada um está meio que desenvolvendo a sua tecnologia. Né? As coisas da Apple aqui, agora com o novo sistema operacional no Mac, eu vou poder atender o telefone no Mac e fazer ligações no meu... por telefone no Mac usando o meu celular, né? Sim, que é uma coisa ridícula de ser feito. Sim, uma coisa ridícula e que... Deveria ter sido feito há 50 muito anos tempo. Atrás. Né? Mas isso aqui funciona só com o desk, Mac e o celular. O iPhone. Por que será, né? Por que será? Agora, a ideia da internet das coisas é que isso se integre de uma maneira geral, que eu posso chegar na frente da minha TV que não é da Apple, né, e fazer uma ligação usando o meu celular. Ah, mas aí a Apple vai começar a vender TVs também, né, Vinícius? Aí já tem a Apple TV, né? Que mais ou menos você já tem, Já mas, pouquinho. Voltando ao tagging, a gente descobriu alguma coisa aí que seria mais ou menos como um DNS de internet das coisas. O que é isso aí? A ideia, um dos problemas é a identificação das coisas. Né? É saber que coisa que é, quem fabricou, etc. Né? E nós teríamos uma coisa chamada Object Naming Service, ONS, e que seria algo semelhante, ele é análogo ao DNS, é o Domain Name System, ou Domain Name Service, como alguns traduzem. Tá? Que é a ideia de que, por exemplo, a gente tem no DNS, a gente tem os domínios .br, né? .au, .uk, né? Dentro desses domínios, a gente tem subdomínios. Por exemplo, no BR, a gente tem o .com, o .org, .gov, etc. E dentro desses domínios, ou seja, tem aí a empresa, por exemplo, a Brown Pipe, né? A gente tem lá brpe.com.br. Então, tem o domínio da Brown Pipe. Aí eu posso criar vários nomes dentro desse domínio. Posso ter qualquer coisa .brpe.com.br. E aí a gente decide, a gente põe lá os nomes que a gente bem entender. A gente coloca www, a gente coloca o nome que nos vier à cabeça. A ideia de um ONS, de um Object Naming Service, é algo semelhante, em que através de uma estrutura hierárquica, semelhante ao DNS, a gente tem a organização de todas as coisas no mundo. Sim. Então as coisas vão sendo fabricadas e elas vão sendo colocadas dentro de uma... de um serviço de nomes de objetos. Então, eu poderia pesquisar nesse catálogo, vamos dizer assim, gigantesco, né? Distribuído e hierárquico. Eu poderia pesquisar dados a respeito de um determinado... de uma determinada coisa. E saber o que ela faz, saber o que é que ela me fornece serviço, que protocolos que ela fala, etc. Sim. Mas veja, nós já falamos sobre esse sistema aqui em algum outro momento. Atualmente, como tu disseste antes, nós já temos coisas, já temos internet das coisas, já temos coisas ligadas à internet. E o exemplo das câmeras aí pode ser um bom exemplo, né? Várias câmeras IP ligadas à internet que você consegue remotamente acessar, verificar o que está passando ali. E nós descobrimos um sistema que permite um Google da internet das coisas, seria isso? O Shodan é isso? É, o Shodan é isso. É bem interessante e meio alarmante também o que ele faz. O Shodan, que é o... nós vamos botar para não ficar passando o endereço aqui falando, a gente vai colocar no show notes. O Shodan ele é um mecanismo de busca que praticamente o que ele faz é indexar coisas. Uhum. Inclusive eles colocam lá na capa deles, tem lá que a ideia é expor dispositivos online. Uhum. Como câmeras web, roteadores, power plants, né? No caso as empresas geradoras empresas geradoras de energia, né? Uhum. iPhones, turbinas de vento, turbinas eólicas, refrigeradores, telefones VoIP, etc. Sistemas SCADA também. Isso, sistemas SCADA e tal. E aí, quando eu vi isso aqui, eu resolvi dar uma pesquisada no Shodan. A gente tem que se registrar, tem que criar uma conta lá, é gratuito, né? E eles têm alguns outros serviços que são pagos, mas esse é gratuito. Você se cadastra lá e pesquisa. E eu resolvi pesquisar para os servidores de câmeras web, né, de circuito fechado de TV, né? E é incrível a quantidade de servidores que esse negócio acha. É. E aí você pode pesquisar apenas no Brasil e aí você consegue... tem diversos servidores de várias empresas lá escancarados na internet. E é alarmante porque eles estão indexando coisas. Sim, estão na internet. Que estão na internet. E isso é uma tendência. Cada vez mais a gente vai ter essas coisas na internet. Assim como as pessoas hoje deixam um circuito fechado de TV na internet, aí eu tenho uma dúvida, será que continua sendo um circuito fechado de TV, já que fica na internet? É. Mas tudo bem. Um circuito fechado de TV na internet, daqui a pouco tu vai ter um painel lá web para te abrir e fechar um portões de uma empresa. Ou abrir e fechar portas. Ou começar a gravar, né? Encher o servidor de câmeras, Danda, porque se, porque não, nessas... não, assim, aí é uma coisa maliciosa que pode ser feita, mas sim. Eu tô dizendo de outros recursos que não somente algo que você fica assistindo, né? Sim. Você poder controlar coisas, poder controlar as janelas, as portas, portões, etc., numa empresa. E é bem interessante isso que eles fazem, e preocupante, né? Porque o objetivo deles aqui é trazer à tona esse problema da segurança. Sim. Esse é o problema. Só que, ao mesmo tempo, eles estão dando uma maneira bem direta de se encontrar essas coisas e se abusar dessas coisas. Então, nós temos aí um monte de gente vulnerável. Eu acredito que essa seja a nossa primeira preocupação, né? O aspecto da segurança da internet das coisas. Porque se atualmente a gente vê, a gente até falava... antes aqui do podcast sobre a questão do vazamento das fotos, né? Uhum. E que, enfim, óbvio que teve algumas pessoas ficaram preocupadas, a Apple veio à tona, disse não houve tal problema, mas as pessoas ainda continuam usando esses sistemas, né? Mas nós temos hoje grandes sistemas, grandes empresas com grandes investimentos, né? Em situações, em sistemas, em arquiteturas extremamente complexas que dia após dia vem encontrando problemas e incidentes de segurança, até levando em conta aquela ideia de que não existe 100% de segurança. Uhum. Só que com a internet das coisas, me parece que isso tende a piorar, porque há meio que uma simplificação, né? Ah, isso é só uma câmera IP? Ah, é só um relógio? Ah, é só uma etiqueta, né? Ou qual é o risco disso? Será que a gente não está miniaturizando também a segurança desses... dessas coisas todas? É, assim, Leme, eu vejo essa questão da internet das coisas como parte de um... parte de algo maior que está acontecendo, né? A gente tem aquela história daquela capacidade gigantesca que a gente tem de armazenar informação, processar informação, né? O próprio, a questão do Big Data e tal. E a ubiquidade, ou seja, a gente passar a ter conexão em todos os lugares, né? a gente não está mais offline em lugar nenhum. E até sobre isso, a gente separou aqui, né, no item que seria qual é a promessa da internet das coisas, né? Uhum. A gente tem aqui uma citação que é da Agência das Nações Unidas para Informação, para a Tecnologia da Informação e Comunicação, o ITU. Uhum. Eles dizem o seguinte, ó, que uma nova dimensão foi adicionada ao mundo da informação, ao mundo das tecnologias de informação e comunicação. Nós passamos de a qualquer momento, a qualquer lugar, termos conectividade para qualquer um, para qualquer pessoa, para qualquer um, agora nós temos conectividade para qualquer coisa. Uhum. Então, nós tínhamos antes todo mundo conectado a qualquer momento, em qualquer lugar. Somos nós hoje, né? A gente está o tempo todo ligado na internet com algum dispositivo. E agora, né, a nova dimensão é conectividade para qualquer coisa. E isso amplia em muito essa pervasividade, acho que é o termo, essa ubiquidade da tecnologia nas nossas vidas. E essas coisas todas, elas não só, como eu disse, elas não só oferecem um serviço, mas elas também utilizam serviços na internet. E mais ainda, essas coisas têm sensores para tentar coletar informações a respeito do mundo à sua volta. Sim. Por exemplo, o iWatch lá da Apple, né, o lançamento novo da Apple agora, o relógio da Apple, se coloca no pulso, só que ele não é só um relógio. Ele não só te dá informações, está conectado na internet, só que ele não faz só isso. Ele tem embaixo dele uma série de sensores que fica monitorando o ambiente à volta dele, ou no caso, o teu corpo, né? Uhum. Batimento cardíaco, por exemplo. E aí ele tem essas informações já vão para um framework que a Apple criou, que é novo agora no iOS 8, que é o Health Kit, né? Que é um kit para lidar com informações de saúde da pessoa. Uhum. E você, assim que você... Olha o detalhe, né? Assim que você permite, por exemplo, que o WhatsApp tenha acesso aos seus contatos... Uhum. Você permite que determinadas aplicações tenham acesso aos seus dados de saúde. É. Coletados por seu relógio, pelo seu tênis e assim por diante. Basta você colocar um impulso comercial aí, né? As pessoas hoje usam qualquer tipo de aplicativo para as mais variadas funções, né? Mas basta colocar lá, saiba como o amor da sua vida, ou como está batendo o coração do amor da sua vida nesse momento. As pessoas todas vão entrar num aplicativo desse. Tu é marqueteiro, hein, cara? Onde é que eu aceito isso? Onde é que eu digo? E de repente, essas informações estão sendo passadas para terceiros aí, né? Que é o grande problema, né? E essa questão que tu colocas aí desse novo desafio, né? Não é um problema só para a segurança da informação, mas passa a ser um problema também para o direito da tecnologia, né? Os americanos falam em cyber law, e tem um autor americano, Ryan Callow, que ele disse esses dias que a grande fronteira do direito da tecnologia atualmente está na robótica, nos robôs, no uso de drones, por exemplo. Porque até então, nós não tínhamos uma interação tão intensa da internet e das tecnologias com o mundo físico. Nós não podíamos modificar o mundo físico tão facilmente com os computadores. E parece que com os drones, né? Os drones é um exemplo, que também pode se qualificar na internet das coisas, né? É uma coisa que pode, à distância, manipular, enfim. Mas a questão é que com a robótica e com os drones, nós conseguimos modificar o mundo à nossa volta. E aí vem aquela notícia, que eu acho que é um pouco de marketing, né, Vinícius? Que diz que, a gente coloca lá no show notes também, que em 2015 a internet das coisas vai matar alguém. Até 2015. Até 2015, isso é. Alguém será morto pela internet, como se a internet das coisas fosse um sujeito, né? É que eles dizem que algum hacker vai efetivamente cometer um assassinato, ou seja, alguém vai cometer um assassinato através da manipulação da internet das coisas. Como, por exemplo, provocar uma descarga elétrica num marcapasso implantado dentro de um paciente que tem conexão com a internet. Sim. Então, uma coisa... a gente dá risada porque é uma coisa meio fora, né? Ah, não é possível, né? Sim. Na verdade, é sim possível. E aí, inclusive, eles colocam... como é que é o nome do... Independent. Não, do Independent. Foi. É, Independent. Citou o seguinte, que eles... A notícia original é desse jornal, né? Jornal. E eles colocam que o Dick Cheney, o ex-vice-presidente Dick Cheney, ele desativou a função wireless do desfibrilador implantado que ele tem. Sim. Por causa da preocupação de que alguém poderia hackear o desfibrilador e causar a morte dele. Então, será... Assim, será mesmo que a gente vai querer uma coisa dentro da gente controlando a nossa vida, literalmente, né? Conectada à internet? Só que ele foi talvez um dos pouquíssimos que tenha feito isso. Sim. Os outros pacientes que têm esse mesmo desfibrilador provavelmente continuam com essa rede wireless ativada. E daqui a pouco, pode acontecer. Agora, se até 2015, aí já acha um pouco de... marketing, né? É, um pouquinho, mas é causar... gerar polêmica e chamar atenção para o jornal, né, para o artigo. Bom, Vinícius, o pessoal do I Trust IT, ele traz alguns cenários aqui, e um deles é bem interessante, que tu já tinha falado anteriormente, que é sobre a automação residencial e a relação desse tipo de automação com pessoas que possuem algum tipo de limitação, né? E sobretudo aqui nos interessa na questão de cuidado com idosos, né? Porque muitas vezes, dependendo da limitação física ou mental que o idoso passa a ter em função da sua idade avançada, ele passa também a ter problemas de morar sozinho. E como é que a internet das coisas pode ajudar ou pode apoiar uma pessoa com esse tipo de limitação? Então, os possíveis cenários seriam controle de remédios, controle remoto de profissionais de saúde e entrada de pessoas. Então, a autorização da entrada seria à distância, você poder controlar fechaduras e portas para permitir quem vai entrar na casa daquele idoso, né? Porque a gente... Não sei se alguém tem experiência com esse tipo de questão, mas na minha família, particularmente, temos um idoso e começam a acontecer coisas desse gênero. De repente, você fica sabendo que o idoso deixou que algum desconhecido entrasse na casa dele, né? Em função até da diminuição da compreensão, enfim. Então, se poderia, sim, por meio de um aplicativo liberar e por meio de uma câmera IP liberar ou não a entrada, né? Isso me perdoa, mas existe um aspecto também nisso que alguém pode facilmente apontar. É que, poxa, vou começar a cuidar como se fosse um bicho preso lá e remotamente eu controlo quem entra ou quem sai da gaiola. Tem esse aspecto humano, mas às vezes, porque tu pode ter, dependendo do nível, ou é isso ou a pessoa pode precisar ir para um asilo, né? Mas aí já é uma outra questão que não nos, nesse momento não nos interessa aqui, né? Mas é importante dizer que para cada uma desses cenários e para cada uma dessas soluções, esse relatório, ele coloca os problemas de segurança, né? Do tipo, se você vai permitir só que entre quem você autoriza, tá? Mas se você estiver numa reunião, ninguém vai poder entrar na casa da pessoa, né? Ou a pessoa não vai ter nenhuma autonomia para escolher quem entra e quem sai, né? Ou ainda a questão de assistência remota por meio de videoconferência, gerenciamento de remédios, isso é bem interessante, né? As caixas de remédios com RFIDs, você poderia, por meio de um sistema, controlar qual remédio que a pessoa está tomando e em qual horário. E o sistema, inclusive, poderia avisar, ó, você está pegando o remédio errado. Não, pode ter um dispenser do remédio. Ou um dispenser automático. Enfim, né? Claro que todas são ideias, são cenários que eles colocam aqui, né? A própria questão do tracking do idoso, né? Você pode, e talvez aí também se possa ter uma questão humanística nesse sentido, né? Mas estabelecer como se fosse uma cerca virtual. Porque muitos idosos, eles se perdem, né? Depois eles saem pra rua, se perdem, você não encontra mais idoso. Então você poderia, por meio de um mecanismo, avisar um parente próximo se ele saiu fora de uma área pré-determinada. Eu tô bem preocupado, Guilherme, com o meu futuro como idoso. Porque os meus filhos, os meus netos, provavelmente já vão ter todas as tecnologias à disposição. E eu não sei se eu fico muito confortável de viver numa cerca eletrônica. Não sei se eu quero isso pra mim. É que isso depende muito, Vinícius, do grau da saúde do idoso, né? Tem realmente, e aí eu falo daí pela minha experiência pessoal, que tem uma pessoa na família que realmente ela cada vez mais está perdendo o senso comum de decidir o que é bom, de decidir o que é ruim. Então, ser necessário, sabe? Eu coloco isso como uma brincadeira para a gente pensar que, para termos em consideração sempre ao pensarmos em soluções tecnológicas, né? Sim. Que existem os aspectos humanos. Sem dúvida. E a gente poderia discutir por algumas horas aqui ainda. Claro. Nessa claro. Discussão do o que é uma pessoa idosa que não sabe mais as decisões que está tomando, entende? Sim. Até que ponto. Onde é que é o limiar? Sim. Né? Daqui a pouco eu poderia traçar um paralelo, e de novo eu não quero trazer essa discussão para cá agora, senão a gente ia ficar 3 horas falando, né? Uhum. A gente pode traçar um paralelo, de repente, daquilo mesmo que a gente fala, do Estado. Eu sei o que é melhor para os meus cidadãos, sim. Entende? Sim, sim. E daqui a pouco eu começo a criar cercas eletrônicas para outra coisa. Mas sim, é uma coisa muito boa, obviamente, né? A gente ter a tecnologia ajudando as pessoas. Mas sim. A gente sempre tem essa questão do lado humano e não simplesmente pegar a tecnologia pela tecnologia. Né? A ideia é realmente aumentar a autonomia de uma pessoa. Vou usar mais uma vez o meu exemplo. Até pouco tempo atrás, essa pessoa idosa da minha família não queria, morando sozinha, não queria abandonar a sua casa. Não queria. Então houve um grande problema e por alguns momentos a família precisava fazer certas coisas e tal. Então há também esse aspecto da pessoa, não, eu quero continuar morando sozinho. E ela, digamos que ela tenha autonomia para decidir isso, esse tipo de tecnologia pode sim ajudar a aumentar a sua própria autonomia, aumentar a sua própria segurança. Agora, claro, tem todo um aspecto humano, todo um aspecto de autonomia pessoal, se essa pessoa tem, se os parentes têm o direito de invadir a vida dela dessa forma. Mas esse é um outro aspecto do problema que realmente não podemos tratá-lo aqui até em função do tempo, né? E outra coisa, um telefone, essa questão do tracking de movimento, né, para que a gente se dê conta de como a gente já vive na internet das coisas, nós já temos isso. Qualquer telefone celular hoje já faz isso. O Google Latitude faz isso com a gente, né? Diz quanto tempo tu passa no trânsito, quanto tempo tu passa no trabalho, quanto tempo tu passa em casa. Uhum. Né? Ele sabe isso. Isso já existe. É só uma questão E alguns anos, né? Alguns anos. Lembra quando a gente começou a ver isso funcionando? A gente ficou apavorado. E o quê? 2010? Não, 2011? Enfim. Se não antes. Mas enfim, outros possíveis usos de cenários: inventário de compras, que é aquela ideia de você não precisa mais fazer a sua lista de compras. Todos os seus produtos da casa possuem um RFID, você tem um sistema que vê o que tem e o que não tem. Então, longe de casa, você sabe que eventualmente precisa ser comprado. É, um bom exemplo disso é se as coisas são todas tagueadas, né? Uhum. E tudo que a gente tem. Tem internet das coisas, né? Uhum. A minha geladeira, ela pode fazer um inventário do que tem lá dentro. Eu posso ter um armário inteligente em casa que faz um inventário dos produtos que eu tenho lá guardados. Né? Uhum. E eu posso estar no supermercado com meu celular e eu vou comprar um determinado produto e eu não sei se eu tenho em casa ou não. Eu posso rapidamente pegar, acessar ali o meu celular e verificar se eu tenho aquele produto na geladeira ou se eu tenho o produto na minha dispensa. E aí decidir por comprá-lo ou não. Isso é um exemplo, é uma aplicação de Internet das Coisas, é bem interessante. Agora, quer ver uma aplicação que a gente não botou na nossa lista ali e que tem a ver com aquele negócio da receita? da notícia da receita que a gente deu lá no começo? Quem pulou azar vai ter que voltar agora lá para ouvir. É o fato de se as coisas falam, se as coisas se comunicam, e as coisas podem, inclusive, uma roupa com uma etiqueta de RFID, assim, todas as coisas, um sapato, um iPad, uma câmera fotográfica, o que for, né? Daqui a pouco, você pode ter um sistema lá de alfandegário que você entra, e você não precisa declarar nada, as coisas vão se declarar. Sim. Vão dizer, eu tô aqui, eu fui fabricado em tal lugar e estou entrando pela primeira vez no Brasil. E aí um aspecto grave de privacidade, né? É, mas... Será que mesmo o Estado tem o direito de te rastrear digitalmente para saber quais coisas tu estás portando? Mas aí que tá, ele vai estar rastreando as coisas em si. Não, mas aí nós entramos no... Vamos já entrar nos problemas, né? Sim, que sim. Que as coisas... Elas não são entidades... As coisas pertencem sempre a alguém. E a grande sacada e a grande questão que a gente colocou aqui de que a internet das coisas permite que as coisas sejam rastreadas... Identificadas de forma individual, né? Identificadas de forma individual, né? Se isso ocorre, se isso é um ponto positivo, ao mesmo tempo ele é um ponto negativo porque... vai ser possível rastrear o que as pessoas possuem. E aí se abre toda uma nova possibilidade de recolhimento de dados pessoais que vão trazer conflitos que a gente nem consegue imaginar. Claro. Essa que é a grande questão. Nós não precisaremos mais da internet para criar perfis das pessoas. Porque se todas as... Imagina só a roupa diz sobre... O que a roupa diz sobre a pessoa? Onde comprou? Quanto pagou? Né? O teu tipo de roupa você pode traçar perfis o tempo inteiro das pessoas por meio de coisas tagueadas. Então, é um problema grave na ótica de proteção da privacidade e até onde as empresas podem ir, até onde elas podem te escanear, né? E aí vai abrir toda a questão de novos serviços. Imagina só, hoje a gente instala aplicativos no nosso celular e a gente dá acesso aos aplicativos para a nossa agenda, para as nossas fotos, para a nossa localização, mesmo que isso não seja necessário, não é verdade? Sim. Pessoas aceitam esse tipo de aplicativo. Imagina aplicativos de internet das coisas em que por algum benefício qualquer você dá acesso à tua lista de compras ou à tua geladeira. Uma coisa interessante é que se fala justamente por essa questão da privacidade, um dos problemas da internet das coisas é o dono das coisas ter a opção de desativar. Né? Ou seja, eu não quero. Eu não quero que a minha roupa se comunique, né? Uhum. Eu não quero que o meu sapato diga quem se identifique, assim por diante. Uhum. E aí, esse é um dos problemas a ser resolvido. E aí, o pessoal já tem uma previsão de que as empresas vão começar a fazer campanhas para incentivar que as pessoas deixem ativados. Uhum. Deixem ativados os transponders, né, das suas coisas. E vão oferecer benefícios, vão oferecer... né, descontos e coisas assim para quem tem os seus transponders nas suas coisas, celular, roupa, né, vestuário em geral, né, equipamentos eletrônicos que você tem, etc., ativados. E aí, daqui a pouco, por exemplo, um benefício de você sair, vou pegar o exemplo da receita de novo, né? Eu vou sair do país levando eletrônicos, ou viajar, levar minha câmera, meu celular, iPad, notebook, etc., eu não preciso declarar nada, porque as coisas se declaram. Né? Eu passo por ali e as coisas se declaram. Estou saindo do país. Né? E se alguma coisa está entrando no país, ela pode dizer... Deus me livre, daqui a pouco eu estou dando a ideia. Né? Daqui a pouco a coisa entra e ela se anuncia dizendo aquilo que eu falei antes, né? Eu estou aqui. Estou entrando no Brasil pela primeira vez. Ó, é muito fácil fazer isso. Eu só preciso de um banco de dados. Eu insisto que seria o governo escaneando as pessoas seria uma invasão absurda da intimidade. E aí a gente tem essa possibilidade, esse problema, na verdade, tem que ser resolvido, que é a possibilidade de desativar isso, ou seja, as pessoas poderem optar por desativar. E aí, eu tenho quase certeza, Guilherme, que o default vai ser ativado. Sim. Porque senão a coisa não deslancha. O default vai ser ativado, vai ser muito complexo desativar, você não vai conseguir utilizar certos serviços se você desativar. Isso, exatamente. Uhum. E se tu desativar, tu não vai saber. Isso é um problema colocado também por vários pesquisadores da área, que você vai... Ok, você desativa, mas você não tem certeza que não pode ser reativado e você não tem como saber exatamente se tudo foi desativado. Sim. Então... Que é, um, grande problema que a gente tem hoje com telefones. Aí você imagina o seguinte, uma coisa é alguns equipamentos na sua casa que tem algumas, na sua residência e nas suas empresas também, né? Que tem conexão com a internet. Né? Hoje é o celular, é o computador, é a TV, é a impressora, algumas câmeras, né? Uhum. Algumas coisas assim. E aí você tem como ter um controle maior. Agora você imagina cada quinquilharia que vem da China, tudo com internet, tudo com a internet das coisas, não só a internet em si, né? Mas tudo ativado no sentido de se identificar, de se anunciar, de encontrar outros dispositivos, de se fazer visível por outros dispositivos, se integrar e etc. Uhum. Como é que você vai controlar isso? Vai ficar muito difícil de controlar. E essa confiança nos dos documentos do U-Trust IT, né, trata da confiança entre os dispositivos. Uhum. Então, quais são os dispositivos confiáveis? Ah, são todos os dispositivos que são do Vinícius. Né? Talvez eu tenha uma coisa assim, ó, todos os dispositivos do Vinícius confiam entre si, compartilham informações entre si. Uhum. Né? Talvez nem isso seja o suficiente. Talvez o Vinícius tenha que dizer quais dispositivos dele ele quer que se comunique com um determinado aparelho na sua casa. Mas tu percebe como isso vai se tornando cada vez mais complexo. Exatamente. Para as pessoas utilizarem. E aí a gente cai no problema do consentimento, né? Que hoje é uma ideia no que diz respeito à proteção de dados. E o próprio Marco Civil estabelece isso, que você precisa dar consentimento para que os seus dados sejam recolhidos. Né? Mas como é que é o formato desse consentimento? Atualmente acaba sendo clique em um contrato de 200 páginas que ninguém lê. Uma cláusula lá no meio que você dá o consentimento para o recolhimento dos seus dados. Né? Uhum. O que acaba acontecendo com a internet. Né? Agora, imagina as pessoas querendo aderir a sistemas, entre aspas, inúteis que te permitem fazer coisas inúteis no Facebook, por exemplo, ou um joguinho qualquer, uma brincadeira qualquer que lida com as tuas coisas, mas que em troca você passa a dar todas as informações sobre as suas coisas. Né? É aquilo, imagina o valor para uma empresa saber o que há, quais produtos existem dentro daquela casa. Imagina toda uma nova forma de marketing direcionado, não só recolhendo o perfil de navegação, mas perfil de compra que as pessoas, e talvez isso aconteça no futuro, que as pessoas voluntariamente vão fornecer para as empresas. Então, o grande risco é que as pessoas não consigam entender quais os riscos, né? As pessoas não consigam prever quais os riscos e quais os problemas de elas fornecerem essas informações para outras empresas. Que já acontece hoje, né? Que é um dos grandes problemas que a gente tem hoje, as pessoas não compreendem os riscos. Né? Daí, e talvez a gente já possa partir para soluções, é que nós precisamos de uma legislação específica de proteção de dados pessoais, no modelo que nós já temos na Europa, né? na França, na Alemanha. Me permita fazer uma observação aí, né, Guilherme? É uma legislação para proteção de dados pessoais, não é uma legislação para proteção de dados na internet das coisas. Sim. Depois uma outra para proteção de dados, não sei o que, é algo genérico, né? Para fazer uma lei para cada coisa. Sim, em princípio não é essa necessidade. Não sei Não, eu falo isso porque o pessoal adora, como a questão do Marco Civil, que repetiu vários dispositivos que a gente já tinha na lei. Na Constituição. Na Constituição, repetiu coisas que não tinha que ter sido, não precisava falar de novo coisas que já estavam estabelecidas, né? E daqui a pouco começa a aparecer privacidade para sistemas de crédito. Credit Score é o nome de um sistema. De score de crédito, né? Uhum. Privacidade para armazenar informações não sei aonde. Tem que ter proteção de dados pessoais de forma geral, estabelecido em lei e que a gente tenha como garantir que seja cumprido e auditado de alguma maneira. É a legislação e uma legislação que estabeleça uma autoridade de controle nos moldes que a gente tem lá na França, que é o CNIL, né? Comissão Nacional de Informática e Liberdade, porque monitoramentos, rastreamentos e scannings dessa natureza que a gente falou aqui podem afetar sensivelmente a liberdade e a liberdade de escolha das pessoas. Então precisamos de uma legislação. Precisamos de uma autoridade independente de controle, no molde do CNIL. Na Argentina tem isso, no Chile tem, no Uruguai tem, só o Brasil que ainda está um pouco atrasado esse projeto de lei que vai instituir, que é o nosso anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais, mantido, que até onde está sendo gestado, até onde a gente sabe, lá no Ministério da Justiça pelo Danilo Donedo e pela sua equipe. Precisamos de um padrão de segurança, que é o que o iTrust IT propõe. U-Trust, perdão, não é iTrust, que o U-Trust IT lá da União Europeia propõe. Precisamos de a consideração da segurança e de medidas de proteção de dados na fase de desenvolvimento das novas aplicações. E isso é uma dica, entre aspas, né? Que vem lá do relatório da União Europeia sobre o programa de vigilância da NSA. Ou seja, a União Europeia já está começando a se preocupar em como os dados da internet das coisas podem eventualmente ser violados. Imagina só a NSA violando também não só mais telefones e e-mails, mas as coisas das pessoas. Ou coisas com backdoors instalados que permitem o acesso de um governo mal intencionado, principalmente estrangeiro. Né? Precisamos que as empresas sejam responsabilizadas, ou seja, um eventual arranjo legal que sim responsabilize fortemente as empresas que fizerem mau uso das coisas, né? Ou dos dados gerados pelas coisas, ou eventuais violações de privacidade, ou permitir que por um erro vazem dados das coisas das pessoas, né? Imagine só imagine um potencial problema de privacidade. A coisa começar a dizer entre aspas, né? Mas a coisa começar a anunciar para quem quiser ouvir onde ela esteve nos últimos 2 meses, né? Imagina só. Um problema grave aí de privacidade, né? Imagina só uma coisa anunciando onde ela esteve. E vamos lá, né, Vinícius? A gente viu isso, o país tentou fazer isso aqui com aquela coisa do RFID nos carros, né? Sim, o Cineave, né? O Cineave. É identificar os carros com uma placa eletrônica que fosse lida em tudo que fosse... Ah. E por qual vários argumento? Sensores, né? E qual o argumento para justificar? É, a segurança, né? Ah, sim. Aumentar a segurança, se roubarem o seu carro. Se roubarem o seu carro, né? É, sempre em nome da segurança, grandes invasões são feitas, grandes violações são feitas, né? A gente já tá quase no final aqui, né, Vinícius? Já estouramos o tempo em. É, vamos encerrando já. É. O assunto é bastante complexo, exige mais tempo, mas infelizmente não dá. Eu só queria falar antes de te passar a palavra, já encerrando a minha participação por hoje, na ideia de território digital, né, que um autor coloca isso, em estabelecer um território digital onde as tuas coisas devem permanecer seguras sem a ingerência de terceiros. E aí nesse livro aqui do Marco Civil da Internet, que é coordenado pela Fabiana Delmasso, Juliana Bruzzi e o Marco Aurélio Florencio Filho, nós temos um artigo em que o autor fala sobre a espiritualização do domicílio, é o Guilherme Madeira Desen. Ou seja, ele diz que deve-se ampliar o conceito de domicílio, a proteção que se dá ao domicílio para outros bens, né? Ele propõe isso para o próprio celular e ele justifica dizendo que muitas vezes no celular a gente tem mais coisas sensíveis do que dentro da nossa própria casa. Então haveria a necessidade aí de se ampliar essa ideia de domicílio, né, para incluir também as coisas, ou seja, é uma ideia que ele teve aqui para o celular, mas que pode ser aplicada também para a internet das coisas. Seria o meu, as coisas pertenceriam ao meu domicílio e eu também poderia ter um total controle sobre elas. Claro que isso vai de encontro aos interesses comerciais das empresas que vão querer ficar recolhendo dados das coisas. Exatamente. É, eu encerro a minha participação chamando atenção para que quem se preocupa com BioD vai ter que se preocupar com BioT. Bring your own things. Things. Ou seja, a gente vai começar a levar todas as nossas bugigangas com a gente o tempo todo e isso vai no ambiente empresarial. A gente está tratando aqui de uma maneira mais genérica e mais envolvendo a pessoa, né? Pessoa física. Mas no ambiente empresarial vai ser uma... Vai ser não, já é um desafio, né? E que não vai ser simples de resolver, não vai ser um produto que vai resolver o seu problema. Isso é algo que tem que ser dito, vamos dizer assim, sem receio, porque... Quem está falando de soluções em BioD normalmente tem um produto para vender, né? Uhum. E, obviamente, seu produto tem que resolver tudo, porque senão ele não é melhor e você não vende. E, na verdade, a gente tem que estar bem ciente de que a coisa é um pouco mais complexa do que realmente parece ser. Uhum. É muito mais pervasivo, muito mais ubíquo essas conexões entre as coisas e entre a internet do que a gente imagina. E eu dou mais uma vez, peço o pessoal dar uma pesquisada lá no Shodan, que a gente vai botar nos links. Não façam nada de errado, por favor. Né? Mas deem uma pesquisada, vocês vão encontrar coisas lá bem interessantes que vai dar uma dimensão, assim, um entendimento mais concreto da dimensão do problema. Ah. É isso aí. Então tá. Esperamos vocês agora no episódio 61 do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.